92.0. Porto, 91.0. Setúbal, 100.6. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos, muito boa tarde para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Pequena ressalva, agora estamos também no Porto. Uma saudação especial a todos os que nos ouvem na cidade invicta. Este programa, é verdade, fala sobre políticas em Lisboa, mas haverá com certeza muitos pontos comuns com a cidade do Porto. Espero que gostem também de nos ouvir, tanto quanto nós gostamos de vos ter aí desse lado. Hoje temos o Carlos Ardisson, do CDS, o António Proa, do PSD, Inês Drummond, que hoje substitui a Carla Madeira, do PS, que hoje não pode estar presente, e a Ana Jara, do PCP. Hoje vamos falar do orçamento da cidade, também sobre iniciativas que fiscalizam a deposição do lixo nas ruas. Antes de irmos ao minuto, um minuto a cada um, eu queria fazer aqui uma pequeníssima ressalva. No último programa, pedir desculpa ao Carlos Ardisson, ao António Proa e aos restantes, porque fui um pouco deselegante, pelo menos com o Carlos Ardisson fui, e portanto faço questão também aqui de publicamente me redimir, digamos assim. Bom, vamos então ao minuto, a cada um. Começo por si, António Proa. Muito bem, muito boa tarde aos nossos colegas aqui no estúdio e aos nossos ouvintes. O meu primeiro minuto de hoje é para fazer uma referência às iluminações de Natal em Lisboa, que foram inauguradas fez este sábado uma semana, com destaque em particular para a zona da Baixa e do Chiado, como é habitual, com uma algo que é relativamente recente, que é a existência de um autocarro gratuito e estacionamento também gratuito para quem quiser, por um lado, observar as iluminações de Natal e, por outro lado, deslocar-se até à Baixa para as suas compras de Natal. Todas as sextas, sábados e domingos, esse autocarro funciona a partir do Campo Grande e da cidade universitária para a Baixa. Fazer referência também aos muitos mercados de Natal que estão agora em atividade em Lisboa. Eu não os vou referir todos, porque de facto são muitos. Deixo o desafio para que os nossos ouvintes possam escolher, mas há em toda a cidade, desde a zona da Baixa até às zonas mais periféricas, seja em Alvalade, seja em São Domingos de Benfica, enfim, há muitas opções numa tradição que não é tanto lisboeta, mas é de muitas cidades europeias que no Natal são conhecidas pelos seus mercados de Natal. Lisboa também já tem essa presença, e o que falta em Lisboa é que Lisboa passe a ser também reconhecida pelos seus mercados de Natal, e nada como as pessoas começarem a frequentar esses mercados de Natal. Ana Jara, vamos ao seu minuto. Muito boa tarde, boa noite, já são horas tardias, é inverno. O nosso minuto primeiro vai para o Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestiniano, e que foi na última sexta-feira, no dia 29 de novembro, e penso que todos nós sabemos a violência do que se está a passar na faixa de Gaza. Há imagens que nos chegam todos os dias, terríveis, de sofrimento humano, e nós, PCP, levámos à última reunião de Câmara uma proposta de saudação a este dia tão importante. É um dia instaurado pelas Nações Unidas, graças a essa proposta o Castelo de Lisboa, o Castelo de São Jorge, levou a bandeira palestina por proposta nossa. E uma aprovação massiva da Câmara, com os votos contra do PSD-CDS, mas nós assinalámos esse dia, e portanto essa bandeira foi erguida no castelo, denunciando este genocídio que o povo palestiniano está a ser vítima, por um cessar de fogo imediato, por um acesso à ajuda humanitária que como sabemos, é escassa, mesmo este povo estando a ser alvo de bombardeamentos diários, e, mais importante, pelo cumprimento dos seus direitos humanos, conforme as resoluções da ONU, que são negados há mais de 75 anos. Devo dizer que também nesta proposta nós quisemos marcar o dia, também a época em que isto está a acontecer, e votámos e aprovámos, fizemos aprovar, organizar uma exposição na Praça do Município sobre a história deste povo, que desde 1947 tem esta situação terrível que agora escalou. E portanto esta solidariedade com o povo palestiniano foi o que eu resolvi assinalar por Carlos Addison, o seu minuto. Cumprimentar-vos aqui aos colegas no estúdio, aos nossos ouvintes no Lisboa e no Porto, e saudá-los a todos. Falar, temos que nos ir lembrando agora que é verdade, Porto, é verdade, também. Dessa cidade fantástica. Vou também falar um pouco sobre iluminações de Natal, mas noutra vertente, que é a vertente mais pequena das freguesias, em que as freguesias fazem um esforço para colocar alguma iluminação de Natal e assinalar simbolicamente que estamos nesta época. E como deve de ser do conhecimento dos nossos ouvintes, não é? Passa a ser, estas grandes instalações de iluminação de Natal na Baixa e em grande parte das zonas comerciais de Lisboa, são executadas por um subsídio que a Câmara atribui ao ACS, e a ACS, que é a União Associativa dos Comerciantes de Lisboa, que depois implementa no terreno, e portanto o que se vê na Baixa não é feito pelas próprias juntas de freguesia, mas sim por uma entidade que tem um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa. Que vai gerindo, e depois sim, que vai gerindo isso e pronto. E depois as juntas de freguesia, uma ou outra, algumas que optam por não pôr nada, outras que colocam, mas isto eu já falei com vários presidentes, e há sempre o problema, que é quando se coloca alguma coisa, toda a gente quer que a rua dela esteja iluminada, que eu vá à janela e veja a iluminação de Natal, e isto às vezes é ingrato para quem pretende assinalar de alguma forma digna que estamos no Natal, mas depois... A disputa que as pessoas fazem, chegando no Parque das Nações, tivemos alguma situação que se queixaram. Nós temos na zona ribeirinha as rotundas todas iluminadas, e chegámos a ter uma reclamação porque só estava de um lado da rotunda, não estava do outro, e a pessoa não via, e aquilo já foi ao fim do dia quando foi montada a instalação, e a instalação continuou no dia seguinte. Portanto, às vezes parece-me tenha que as pessoas... Tenha calma, que amanhã chega à sua rua, é isso? Às vezes é isso, mas também, não, mas também há que perceber que não se consegue instalar nas ruas todas da freguesia, como é lógico, qualquer que seja a freguesia. E às vezes as pessoas parece que perdem o espírito natal, que é o de partilha, o de convívio entre os próximos e o de solidariedade e todos aqueles sentimentos que nesta altura do ano estão mais à flor da pele, e felizmente, que nos fazem conviver com aqueles que mais gostamos, e que às vezes entram quase em disputa porque a minha rua também tem que ter esta iluminação ou tem que ser aquilo. E é só para chamar um bocadinho a atenção de, não é só no Parque das Nações, em todo o lado, muito mais do que as ruas iluminadas, o Natal é aquilo que está dentro de nós, e é um momento que nós sentimos, que partilhamos uns com os outros, e como é lógico, nós não podemos gastar qualquer que seja a freguesia, nem faria qualquer sentido, e as pessoas, milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de euros para iluminar toda e qualquer rua. Portanto, tudo o que é feito, assim, seja nesta freguesia, seja em qualquer outra, é feito com a vontade de assinalar a data, de dizer que estamos numa época especial, mas tem que haver um pouco de bom senso entre todos, que às vezes parece estar meio esgotado. Inês Drummond, falta ouvir o seu minuto também. Muito obrigada, Antonieta. Boa noite a todos os nossos ouvintes e aqui aos meus colegas de painel. Eu utilizaria este primeiro minuto para denunciar aquilo que o Partido Socialista, na última reunião de Câmara, levou com alguma indignação no que diz respeito à utilização indevida de recursos públicos para propaganda política. efetivamente, Carlos Moedas tem tido um mandato muito caracterizado pela propaganda e que não tem muitas vezes tradução naquilo que é o trabalho real, mas há duas semanas atingiu todos, passou todas as marcas. Todos nós nos lembramos daquela revista que tinha 260 fotografias do Presidente da Câmara. Temos centenas e centenas de MUPIs na cidade que deixaram de dar informação daquilo que são os programas da Câmara, a programação cultural, que aqueles MUPIs muitas vezes estavam atribuídos à EGA, que para sabermos qual era a programação cultural na cidade, concursos de acesso à habitação, deixámos inclusivamente, e isto é grave, de disponibilizar gratuitamente muitos destes espaços nestes MUPIs que existem na cidade, a associações da cidade, de forma a também divulgarem aquilo que é, e apoiarem aquilo que é o associativismo e a divulgação de iniciativas desportivas, de provas desportivas e de eventos culturais, para passarmos a ter propaganda política só. E, portanto, passarmos, em vez de termos a informação que o Carlos Moedas gosta tanto de dar, Lisboa tem o plano mais 65, para que as pessoas saibam que têm consultas gratuitas, apesar de nós sermos muito críticos e aquilo têm sido 5 consultas por dia. O que é facto é que passámos a ter, entregou não sei quantas chaves, paga, devolve o seu IRS, como se não fossem 180 municípios a devolver o IRS, portanto passámos a ter propaganda em vez de informações do município. E atingiu todos os limites e bateu todo, enfim, algum sem qualquer pudor. Foi editar a intervenção de uma munícipe numa reunião de Câmara, e cortar ali umas partes para pôr nas redes sociais da Câmara uma desculpabilização do Presidente Carlos Moedas, dizendo que o lixo que há na cidade por recolher a culpa não é dele, já vinha de trás, e atacar um partido político. Isto é uma coisa que não PS, tem precedentes, caso, não é? O Partido Socialista no caso. Isto é uma coisa que não tem precedentes, se às vezes aquilo que é propaganda política e aquilo que é a informação institucional às vezes tem uma linha ténue que é difícil distinguir. Às vezes é difícil distinguir, pôr nas redes sociais da Câmara, cortar e editar uma mensagem de uma munícipe que tem todo o direito à sua opinião e colocá-la a desculpar o Presidente de Câmara e atacar um partido político é uma coisa que é inaceitável e que não tem qualquer precedente, desrespeita tudo o que são valores democráticos, vai contra a lei e envergonha Lisboa. Bom, aqui temos sempre opiniões muito dispares sobre os assuntos, mediante a facção política de cada um. Vamos ao primeiro tema propriamente dito, que é um que terá com certeza leituras muito diferentes entre CDS, PSD, PCP e PS. A Câmara de Lisboa aprovou o orçamento municipal de 1.359 milhões de euros para 2025. Este é o último orçamento municipal proposto pela coligação Novos Tempos, que governa Lisboa, como sabemos, sem maioria absoluta. Tal como os 3 orçamentos anteriores, foi aprovado com a abstenção e graças à abstenção do PS e com os votos contra da restante oposição. A proposta de orçamento foi assim viabilizada com 7 votos a favor do PSD, CDS, PP e com a abstenção dos 3 vereadores do PS. Houve também 7 votos contra da restante oposição, nomeadamente 3 vereadores dos Cidadãos por Lisboa, 2 do PCP, 1 do Livre e 1 do Bloco. Tendo existido um empate com os 7 votos a favor, que levou o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, a exercer o voto de qualidade, que é uma prerrogativa que ele tem enquanto Presidente. Carlos Ardisson, vou começar por si. Qual é a opinião que tem sobre este orçamento? Seguramente, a seguir vamos ouvir a Inês, seguramente será uma opinião muito diferente. Primeiro que tudo, saudar o bom senso e o pensar na cidade que o PS fez ao longo destes 4 anos e saudar isso e é bom que, para a democracia que assim tenha sido. E falo na qualidade presente da Junta, que teve, após 2 meses em funções, viu na sua freguesia toda a gente se unir e chumbar um orçamento. Portanto, sei bem o que é estar com orçamento, estar em funções sem orçamento e pronto. E isso não é bom para ninguém. Depois isso no Parque das Nações foi revisto posteriormente, já no ano seguinte, em abril, mas pronto, só dar essa nota. Dar a nota que é bom que uma coligação eleita sem maioria absoluta tenha podido ter os seus orçamentos aprovados e que tenha havido esse bom senso. Agora, como julgo que vamos discordar depois nos pontos de investimento ou no, nos pontos que são mais dados de destaque, julgo que é muito importante o investimento previsto na área da habitação, que Lisboa ganha com previstos 150 milhões de euros destinados à construção e à reabilitação, investir mais também 38 milhões de euros para ter uma cidade mais limpa, que é também um dos temas que está na voga e que é uma das grandes dificuldades da gestão de Lisboa e das freguesias, de como é que conseguimos ter meios para ter a cidade limpa. E eu digo sempre, acrescento sempre a isto, é necessário que as pessoas tenham civismo e queiram colaborar, porque senão podemos despejar o dinheiro que se consiga arranjar para tratar do assunto. Se não houver uma mínima colaboração das pessoas, isto nunca se vai conseguir resolver. Também, e hoje ainda vamos falar sobre isso. Sim, sim, e é o segundo tema que vamos também abordar, portanto não o desenvolvo mais. Destacar também que vai haver também um investimento no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, também me parece significativo e importante que seja implementado. Para além daquele que não é visível à superfície, o plano geral de drenagem, que uma parte dele se espera que fique pronto em 2025. Talvez, mas pode acontecer. Bem, o grosso das obras está a acontecer. Eu julgo que houve prechados arqueológicos e outras coisas, houve alguns atrasos, sim. E há os atrasos inerentes, porque uma coisa é estar a fazer os planos no computador e depois é na prática, sim, na neste rua, caso, atrasos em obras que nunca, pá, não é? Por isso é não há obras a tempo nunca, atempadamente nunca é. A pessoa até fica espantada quando isso acontece. E também é outra situação que de destaque, que é os lisboetas só vão sentir isso no ano seguinte, é a total devolução do IRS que as câmaras municipais podem receber por cada cidadão. E isso foi uma promessa dos novos tempos e parecia de campanha, sim. Que seria difícil de implementar, e houve o bom senso de a deixar passar. E portanto isto quer dizer o quê? Que Câmara Municipal de Lisboa, as Câmaras Municipais de Lisboa no país têm direito a receber 5% sobre o IRS de cada um dos seus munícipes, que é já pago, portanto, e a Câmara Municipal de Lisboa cobrava, quando os novos tempos iniciaram funções, 2,5%, e vai terminar devolvendo todos os 5%, portanto duplicando a verba que era devolvida já anteriormente ao mandato de novos tempos. Portanto, em traços muito gerais e muito sucintos, certamente que os colegas farão essa outras... Essa a sua leitura. Parece-me que é um orçamento que trará vantagens para a cidade e que será também desafiante para implementar no terreno e desenvolver muitas das obras que são necessárias fazer e que estão prestes a arrancar, espero eu. Inês Drummond, imagino que a sua leitura seja diferente. A Inês Drummond, do PS, o PS ajudou a passar, enfim, viabilizou no fundo o orçamento com a abstenção, não é? O Partido Socialista, ao longo destes 3 anos de mandato, deu todas as condições a Carlos Moedas para poder governar a cidade. Viabilizámos os 3 instrumentos mais importantes para poder executar aquilo que é o seu programa, nomeadamente os 3 orçamentos e planos de atividades, quer da Câmara, quer das empresas municipais, mas naturalmente os resultados deixam muito a desejar. Carlos Moedas é o presidente que governa com o maior orçamento de sempre, uhum, com PRR como nunca ninguém teve, e herdou uma Câmara com grande saúde financeira. No entanto, o que vemos depois, a tradução disto na cidade, seria de esperar que fosse diferente. Temos a manutenção geral da cidade como há muito não se via, sobretudo quando se tem um orçamento desta dimensão. Temos a cidade esburacada, a cidade com uma grave crise do lixo. Na habitação, mais 2.000 casas na gaveta que não avançaram, com muito atraso. As praças em cada bairro, bom, tudo o que existiu, tudo o que está a ser inaugurado já vinha de mandato passado, não há uma visão de espaço público digna desse registro. Na área da mobilidade vemos um trânsito cada vez mais caótico, parques verdes e espaços verdes novos, nada avançou. O Partido Socialista não quis este ano, neste último mandato, dar qualquer desculpa ou um alibi a Carlos Moedas para poder vir dizer não cumpri porque não me viabilizaram o orçamento. Não, Carlos Moedas terá que ser confrontado com as suas próprias com a sua gestão incompetente para resolver, para no mínimo aqueles programas para os quais se propôs e que não aconteceram. Tivemos uma apresentação muito entusiasta deste orçamento. O Carlos Moedas vai dizer que bateu todos os recordes de receita pela primeira vez. Nós achamos que a receita está um pouco empolada, porque já tivemos menos 25 milhões de IMT este ano e, portanto, o IMT poderá continuar a baixar. Vemos uma execução fraquíssima do PRR. Do ponto de vista do PRR, a Câmara de Lisboa só executou 28% do PRR e para 57% dos projetos. Não apresentou sequer propostas, nem sequer a obra começou. Portanto, isto é muito problemático, é dramático para a cidade estarmos a desbaratar o PRR. É uma oportunidade única, falta um ano e meio para acabarmos o PRR. Preocupa-nos muito na área da habitação. Não está prevista a SRU, a empresa que constrói habitação na cidade, não tem previsto iniciar nenhuma construção de habitação nova no próximo ano. Nenhuma. Tudo o que tem previsto em 2025. Tudo o que tem previsto é continuar as obras. As obras que já lançou, não está prevista um único. Tem obras que lançou agora, há pouco tempo, e que só se devem iniciar em janeiro, mas lançar um procedimento de um concurso para a habitação nova não está previsto. Só tem previsto iniciar, começar a fazer projetos para 520 casas. É tudo o que tem previsto na habitação. Isto é absolutamente preocupante, vermos o pipeline. Insuficiente para vocês. É insuficiente, porque se nós não começamos a contratar habitação e a lançar as obras, nunca mais temos habitação. O orçamento da EML tem credibilidade zero, porque o orçamento da EML, o plano de atividades da EML, é igual há vários anos, com uma única diferença, é que faz derrapar todas as obras para depois das eleições, e assim sucessivamente passaram 3 anos, e a única coisa que vai construir são 6 quilómetros de ciclovia e 60 quilómetros de bici mais 30. Ora, bici mais 30 era aquilo que Carlos Moedas dizia que era altamente inseguro e que tinha que corrigir. O Liós, que é o metro de superfície, só para concluir, depois numa segunda volta conseguiremos cá vir. O Liós, que é o metro de superfície, desapareceu dos planos da Câmara. A zona de emissões reduzidas na Baixa Chiado, que tinha desaparecido, volta a aparecer, mas só para começar a fazer um estudo e, portanto, só para se lançar em 26. Almirante Reis andava, mais uma vez, propaganda pela cidade a dizer pior que está não fica, mas pior é que vai ficar mesmo, porque pior que está não fica, a única coisa que vai ser feita é a discussão, a apresentação, obra só se verá de facto em 26, portanto não é pior que está não fica, é pior do que está vai ficar mesmo, exatamente como está. E na higiene urbana voltaremos aqui mais à frente, também muitas preocupações no que diz respeito a este orçamento. Não então, tenho a certeza que haja uma segunda ronda deste tema, Ana Jara. Vamos então ao orçamento. Bom, eu acho que com esta aprovação cai por terra a propaganda de que o Carlos Moedas tem um enorme bloqueio para fazer aquilo que deve fazer pela cidade. E, portanto, tudo aquilo que nós temos como problema resulta do caráter errático, da falta de estratégia que este mandato tem tido. O único bloqueio isso é evidente. De Carlos não Moedas há, é o próprio Carlos Moedas. Exato, não há bloqueio nenhum. Portanto, é o orçamento maior que a Câmara já teve, é deste ano. Eu queria focar num aspecto fundamental para o PCP, que é esta da devolução dos impostos aos mais ricos. Nós temos a devolução de 86 milhões neste orçamento de 2025, mas em 4 anos já prescindimos de 267 milhões de euros com esta devolução. Enfim, que metade deste valor vai diretamente para o bolso dos 10% mais ricos da cidade de Lisboa, que são os 4% mais ricos do país. Esta cidade tem gente muito rica e Carlos Moedas tem uma opção profundamente errada e injusta. Porque quanto maior é o rendimento do munícipe, maior é o valor que a Câmara devolve a esse munícipe. Portanto, nós temos uma cidade maior foi com desigualdades. Maior foi o valor que ele pagou de imposto, é esse o raciocínio de Carlos Moedas. Ou da Câmara, neste caso, não é? Sim, mas quer dizer, nós temos uma cidade com desigualdades profundas, com injustiças, com problemas e desequilíbrios que com este mandato ficaram ainda mais evidentes. Portanto, quando se trata de colocar em plano de igualdade os munícipes, fazer o que tem que ser feito, exemplo, as escolas de Lisboa, não houve obras em escolas de Lisboa a não ser pequenas obrinhas, segundo e terceiro ciclo não há obra nenhuma, nenhuma, portanto, 4 anos de mandato sem obras. Eu gostava de dar uma ideia do que é esta devolução destes 86 milhões corresponde, isto é, o dobro do que se prevê gastar em higiene urbana, que são 38 milhões. 10 vezes o que se espera gastar em novas creches, que são 8 milhões. 26 vezes o que se espera gastar em centros de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo, que são apenas 3 milhões. Mais do dobro que está previsto gastar na renovação da frota da Carris, que são 34 milhões. 3 vezes... Mais de 3 vezes aquilo que se espera gastar no investimento das escolas, 25 milhões de euros, veja-se, para todas as escolas, e quase 10 vezes o que se espera gastar no desporto, 8 milhões, e na área da cultura, relativa ao movimento associativo, que são múltiplas entidades, que são 6 milhões. Isto é um panorama decepcionante. Nós tivemos há pouco tempo, este ano, uma aprovação de um empréstimo de 83 milhões para as escolas, para projetos, portanto, nada aconteceu. Não era para a obra, nem para não, fazer não é para projeto. A obra, é só para o projeto. Pronto. Alguém tinha que fazer os projetos, eles não, nunca sim, foram feitos. Exato, muito não, bem, mas já podiam ter encomendado. Se as escolas foram entregues ao município, todas partidas, todas. Quatro anos sem projeto. Com dinheiro. Não, com são dinheiro, três, são três anos Câmara, e são sem... 14 anos de passado. Eu tenho, por exemplo, a Escola Vasco da Gama, no Parque das Nações, com 26, 25 anos e nunca teve obras. Peço desculpa, mas. Ana, prossiga para terminar. Sim, mas finalmente as escolas passam para o município e o município tem que fazer obras nesta escola. Mas tinha que vir o dinheiro. Eu digo, não há. Mas o município adquiriu estas escolas e, portanto, pediu este empréstimo tardiamente, fez estes projetos, não sabemos em que estado estão, ou vai fazer, pronto. Só tem projetos para 5 escolas. Então, devolve 86 milhões aos mais ricos, mas depois vai pedir 83 milhões a um banco privado, com juros que ascendem 28 milhões. Isto é uma brincadeira com o dinheiro público e, portanto, eu gostava de assinalar esta parte, porque penso que é importante as pessoas saberem que a gestão de Carlos Moedas, para além de ineficiente, é injusta, é extremamente injusta, e que, para além disso, também ele não cumpre aquilo que ficou prometido. E eu vou dizer uma coisa que se calhar toca às pessoas. Lembram-se quando Carlos Moedas disse que iria reduzir o tarifário da EML 50%? Ora, as receitas da EML replicaram. Pronto, não há esta redução. A construção de centros intergeracionais, 300 intergeracionais no primeiro ano de mandato, nenhum. E nós já percebemos que não vai haver nenhum até ao fim do mandato, não vem nenhum, não está previsto no orçamento. Depois a questão de uma praça em cada bairro, que é completamente decepcionante do ponto de vista do que é o espaço público, que também era uma grande revolução e uma grande volta que esta cidade iria uma aposta, ter. Sim. Portanto, não há para terminar, Ana. Criação de nada, não há posta em marcha de projetos que são de outros vereadores. Por exemplo, vereadores do PCP propusemos um corredor verde ou a continuidade de um corredor de verde com o campo de golfe da Bela Vista, que está uma miséria, abandonado e que tem que passar para a Câmara, porque, enfim, por via de um processo jurídico já se percebeu que se a Câmara quiser e fizer o esforço para isso acontecer, ele vem parar à Câmara. Portanto, essa continuidade, um espaço público de valor para a cidade. A questão do Restelo, do PAC Restelo, que é uma concretização de habitação, renda acessível para a cidade, fogos. De 400 fogos, e que nós ainda não houve luz verde para isto, está empancado. E depois a questão de gratuitidade da gira, que deveria ser para todos e não apenas para os residentes de Lisboa. António Proa, vamos agora à sua leitura do orçamento. Muito bem. Cinco minutos. Faço a leitura do orçamento, mas faço também a leitura do que foi aqui dito pelos meus colegas de debate. Começando por dizer que manifestamente a campanha em Lisboa já começou. No caso da campanha do PCP, de certo modo, compreende-se mais facilmente, porque o PCP já anunciou o seu candidato à presidência da Câmara de Lisboa, que é o João Ferreira. E muito bem, será um excelente candidato. O PS, por um lado, começou a campanha, mas tem aqui uma dificuldade, ainda não tem candidato, não sabe se vai coligar com os outros partidos de esquerda ou não, e portanto eu compreendo que sinta algum nervosismo pela dianteira que o PCP está a tomar, com algo que é, aliás, ingrato. Nesta discussão, que é muito política e muito partidária do orçamento, o PCP manifestamente faz de polícia mau e, sem dúvida nenhuma, pese embora a Ana Jara tenha aqui dito que, com a aprovação do orçamento, Carlos Moedas não tem desculpas, mas pelo PCP tinha chumbado o orçamento e então tinha tido desculpas. O PS, porque o PS fez de polícia bom, ou seja... critica, como aqui referiu, foi manifesto, mas absteve-se e com a sua abstenção viabilizou. O PS diz, o PS diz que foi por sentido de responsabilidade. Eu não quero não acreditar totalmente nisso, mas há claramente também aqui um sentido de oportunidade, porque se o PS, com as críticas que fez, a coerência levaria a votar contra. Não o fez porque, como foi assumido pelo PCP e pelo PS, se tivesse chumbado, de facto, permitiria a Carlos Moedas dizer que teve o orçamento chumbado no último ano e não conseguiu cumprir as suas tarefas. Já quanto ao orçamento, e portanto esta discussão tem que ser vista e estas posições têm que ser vistas à luz do ambiente de campanha que é manifesto. Quanto ao orçamento propriamente dito, três orçamentos viabilizados, já lá vamos. Esse é outro problema do Partido Socialista, mas que eu compreendo. António, vamos ao orçamento. Relativamente ao orçamento e ao conteúdo do orçamento, por favor, queria dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, é o orçamento do município com mais investimento de sempre. Investimento na cidade. Mas está na execução. Significa... comparando este mandato com o mandato anterior, são mais 456 mais 456 milhões de investimento na cidade do que no mandato do Partido Socialista. Com 900 milhões de euros de PRR. Está certo. Isto é verdade. Em matéria de habitação, é estamos de acordo. A cidade precisa de mais habitação, mas não é de hoje que precisa de mais habitação. E o saldo deste mandato, comparativamente com o mandato anterior, é muito, muito, muito superior. Lamentavelmente não. É muito superior. Aliás, eu registei que a Inês fez referência que no próximo ano só serão feitas novas 520 habitações. Não. Foi 650 o que Inês estarão em obra. Não. 650 não. Em obra. Poderão não estar. Muito bem. Não, mas não estarão 650 concluídas. Em obra. Eu recordo-me bem da promessa de Fernando Medina no primeiro ano do seu último mandato, que disse que ia construir mais de 6 mil habitações. Foram, a Inês ajuda-me, 300 ou 400. 300 ou 400 que foram construídas até ao final do mandato de Fernando Medina. E, portanto, ambos estamos de acordo. Mas isso faz parte. Agora, ele prometeu foi na altura ter construídas mais de 6 mil habitações e construiu 300 ou 400. Bom, e portanto, estamos ambos de acordo relativamente à necessidade da habitação e à escassez de construção de habitação. Totalmente de acordo. Agora, o saldo, a concretização neste mandato é superior ao mandato anterior. Infelizmente. Também é, relativamente às questões relativas à higiene urbana. É sem dúvida nenhuma uma preocupação. Mas quero só resumidamente dizer que o investimento feito em higiene urbana no orçamento para 2025 é mais de 65% do que foi em 2024. E, portanto, há claramente aqui uma preocupação expressa neste orçamento. Uma última nota sobre o orçamento. O aumento das transferências para as juntas de freguesia, que serão 22% superiores a 2024, e isso eu acho que a Inês vai concordar comigo, talvez não tanto o PCP, sobre a confiança e a aposta no contributo que as juntas de freguesia podem e devem dar na melhoria da cidade de Lisboa, e esta Câmara é sensível a isso e por isso aumenta o financiamento para as juntas de freguesia. Bom, primeira parte do Fórum Lisboa, é assim que este programa se chama. Se nos está a ouvir no Porto e está espantado, nós falamos de facto sobre políticas em Lisboa, mas há com certeza muitos pontos comuns com a cidade do Porto. Espero que gostem também de nos ouvir. Voltamos já daqui a pouco a seguir a um curtíssimo intervalo. Este Natal, o espírito natalício chega ao coração de Lisboa. De 29 de novembro a 29 de dezembro, venha descobrir Alfama, uma aldeia de Natal no Largo do Chafariz de Dentro. Com entrada livre, desfrute de uma feira de artesanato, animações para toda a família e muitas surpresas encantadoras. E este ano, junte-se a uma causa especial. Passe pela casinha de doação de brinquedos, junto ao presépio na rua de São João da Praça, e doe brinquedos que já não utiliza. As doações serão entregues a instituições como o IPO, o Espaço Júlia e a Associação das Irmãs Oblatas, levando alegria a quem mais precisa. Saiba tudo nas redes sociais da Associação de Comerciantes do Bairro de Alfama. Este Natal, Alfama espera por si. Douro, Tejo e Sado. Amália. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Está assim tudo explicado. Segunda parte do Fórum Lisboa. Falamos a seguir do lixo, ou melhor, o público diz que numa noite com os detetives do lixo em Lisboa, as pessoas têm agora muito menos civismo. Com a capital em plena crise do lixo, como já referimos aqui várias vezes, a Câmara tenta mostrar serviço na inspeção às infrações. Entre a sensibilização e a penalização, os fiscais fazem o que podem para acabar com a falta de civismo. O cenário, apesar de muito familiar aos lisboetas, não deixa de ser aparatoso. Chegaram junto de um ponto de recolha, situado por acaso em Arroios, mas há muitos pontos de recolha que estão nas mesmas circunstâncias. Os fiscais de higiene urbana da Câmara Municipal de Lisboa deparam-se com uma pequena montanha de sacos de lixo e detritos dos mais variados géneros e feitios à volta dos contentores. Depois, os contentores propriamente ditos, quando o carro da Câmara que os vai esvaziar chega, e deparam-se com os contentores completamente, praticamente vazios. A Câmara terá então começado a multar as pessoas que consegue identificar como sendo as detentoras dos lixos aí depositados. Já o fazia muito com empresas, isto não é novidade. Eu já estive numa empresa que foi multada porque justamente foram parar papéis da empresa a um contentor indevido, digamos assim. Ana Jara, vou começar por si. Isto aqui levantou logo a questão das pessoas dizerem que é, de certa forma, uma violação da sua correspondência, apesar daquilo que está no lixo já se terem cartas que estão rasgadas, eventualmente os envelopes rasgados, mas que é para se conseguir identificar um individual, uma pessoa, um particular, tem que ser através de algum papel onde o seu nome consta. A verdade é que há outras cidades europeias onde isto funciona que nem ginjas, e é mesmo assim. Deita-se um papel fora do sítio e apanha-se uma multa da Câmara, e não há cá histórias de estão a violar a minha privacidade, porque estamos a falar de lixo, não é? Sim, e a fiscalização é importante, é uma das partes da questão da higiene urbana, e tem que funcionar agora. Ela realmente tem que funcionar a par... Realmente, este escrito no Jornal Público, Ana, eu já vi isto em tantos sítios de Lisboa, e é lamentável. Ou seja, os ecopontos e os pontos de lixo cheios de sacos, e a pessoa abre para pôr lá um saco, e aquilo está vazio. Porquê é que as pessoas atiram lixo para o chão? Isso não, não sei que justificação terá. É mesmo sei falta de civismo, que moro em Arroios, que tenho muitas vezes lixo, contentores a transbordar e, portanto, a fiscalização nesse panorama parece-me importante. Quer dizer, parece-me importante que é uma peça fundamental do trabalho com a higiene urbana, mas tem que ser feita a par e passo com outras questões, como, enfim, a recolha do lixo, uma recolha que tem que ser movimentada e assegurada a muitas horas do dia, porque, enfim, há a recolha noturna duas dos vezes, contentores. A maior parte das juntas sim, que fazem pronto, duas vezes. Tem que ser assegurada. Agora, fazer fiscalização quando não estão asseguradas outras questões, parece-me, enfim, querer... Acha que é o caso de Lisboa? Parece-me, talvez estes artigos que tenham saído possam corresponder a ações de propaganda que visam, enfim, desculpar a forma como Lisboa está nesta questão do lixo. E, portanto, até diria mais que estes 65% mais do orçamento que o António Proa referiu para a questão da higiene urbana, no último ano de mandato, vem, de certa forma, dizer-nos que algo vai mal. Não é? Algo vai mal. Assumido, a Câmara diz que há mais lixo. Assumido mais pessoas pela a Câmara lixo, que não? Algo vai mal. E, portanto... se algo vai mal, tem que ser a par e passo, a recolha do lixo, a questão da varredura das ruas, a questão da recolha do temos que ser mais breves nesta segunda parte, das papeleiras, pena dos outros, tem que ser a par e passo e não pode ser só fiscalização. António Proa, desta vez também peço-lhe um poder de muito síntese. Bem, bom, a primeira nota é para começar exatamente com aquilo que eu referi no tema de há pouco. Claramente, em matéria de higiene urbana, também já estamos em campanha eleitoral, porque esta questão tem sido, de facto, partidarizada, infelizmente, porque é um problema da cidade, é um problema que não é novo na cidade, infelizmente. O problema na higiene urbana existe há muitos, muitos anos, nunca conseguiu ser resolvido devidamente, ainda não o foi agora. Mas o que é certo é que alguns partidos, e o Partido Socialista em particular, fez questão de utilizar este problema, que é antigo, para fazer campanha eleitoral. E, portanto, este ambiente de campanha eleitoral perpassa também este tema. Bom, o problema existe, ninguém o nega, a começar pelo Presidente da Câmara. O que é que o Presidente da Câmara fez? Sim, aumentou muito significativamente as despesas relacionadas dedicadas à higiene urbana, só este ano, só no ano de 25, relativamente a 24, um aumento no orçamento de 65%, mas neste mandato houve um aumento face ao mandato anterior de haverá um aumento de cerca de 67% na despesa com higiene urbana face ao mandato anterior. Se vai por si só resolver o problema ou não, não sabemos. Mas sabemos outra coisa, que houve neste mandato um reforço para já na ordem dos 400 novos trabalhadores na higiene urbana, mais 79 viaturas para a higiene urbana, novos circuitos de recolha, um aumento das transferências para as juntas de freguesia também para este efeito, e portanto é um problema que todos têm que ajudar a resolver, também as pessoas, também os habitantes de Lisboa. E a propósito da fiscalização e do aumento da fiscalização, que não sirva de argumento para a campanha partidária. É bom que haja fiscalização e é bom que as pessoas tenham consciência que também têm a sua parte na participação da resolução do problema de higiene urbana. E, portanto, é um problema por resolver, mas sem dúvida que este Executivo demonstrou a necessidade de investir mais para resolver o problema da higiene urbana. Inês Drummond, também lhe peço poder de síntese. António, problemas com a limpeza urbana sempre existiram, ninguém nega, mas aquilo que às vezes eram problemas pontuais, neste momento considero que são problemas estruturais. Não era. Eu até não vou, o problema não vou é estrutural há muito António, tempo. Eu não vou contestar os números que o Vice-Presidente apresentou, até porque são falsos, não vou contestar, mas vamos admitir que é o maior investimento de sempre, temos mais viaturas como nunca tivemos, contratámos mais 500 trabalhadores e até há menos lixo produzido de acordo com os números da Valor Sul e não com os números do Sr. Presidente. O que é que justifica, com tanto investimento, o que é que justifica que a cidade esteja pior? E aí eu só posso dizer uma coisa, é a gestão deficiente desta área estratégica da cidade. com pouca fiscalização, com circuitos de recolha de lixo que ficam por recolher dias e dias e dias e dias seguidos, com alteração de circuitos, e não perceber que a realidade da cidade também mudou e que, portanto, também é preciso ajustar à nova realidade. E, portanto, nós hoje, que há mais gente, nós hoje há mais tivemos, lixo, não é? Não há menos lixo. Há menos lixo agora do que em 2019, não é proporcionalmente, não. É de acordo com a Valor Sul. Aquilo que é depositado na Valor Sul hoje, até à data de novembro, é menos lixo do que a antes. Câmara entregou antes de pandemia 2019. Pronto, está a crescer, sem dúvida, mas ainda não retomamos o antes de pandemia. Sim. Agora, há aqui de facto uma deficiente gestão dos recursos e não perceber como é que isto e não dar a volta para a este problema. Também, para terminar, a Câmara Municipal, e só para rebater isto, contratou mais 400 pessoas, não é real. Se nós formos ver... Não, é real. Inês vai dizer que houve alguns que saíram. Também não é real porque o contrato das últimas 200 ainda não entraram em funções. Mas seja como for, em 2020, no final de 2021, tínhamos 1.467 pessoas no quadro. E hoje temos apenas no quadro mais 10 pessoas. Portanto, entre o sai e o entra, dizer às pessoas que temos mais 400 pessoas não é real. E, portanto, dá a ideia de que estamos a fazer todos os investimentos. Efetivamente, aos mais, dizer só, e para terminar, é que este plano para 2025 só previa a possibilidade, nem a possibilidade, tinha um plano, uma das coisas que nós aprovámos foi o plano de contratação da Câmara para 2025. E esse plano só previa 320 pessoas. Mesmo nenhuma para delas, isso. Nenhuma delas para a área da higiene urbana, nem para motoristas. Foi por proposta do Partido Socialista, por uma alteração a este plano de contratação, que hoje a Câmara pode contratar 300 pessoas em 2025. Carlos Anderson, eu sou muito rápido, é só para dizer que eu já vi números diferentes, já ouvi também aqueles que a Inês referiu, que dizia que se está a recolher menos lixo, mas já vi números diferentes que dizem que se recolhe mais lixo. E na prática, na rua, o que nós vemos é mais lixo. Desde a pandemia nunca as pessoas passaram a comprar online, a pessoa manda vir uma pecinha pequenininha, vem dentro de caixas e caixas e caixas, e nós debatemos com essas caixas atiradas de qualquer forma para a volta dos ecopontos, das ecoilhas. No Parque das Nações ainda é mais estranho, porque temos um sistema na zona ribeirinha todo que a pessoa pode fazer reciclagem sem sair do seu prédio e as pessoas insistem em não utilizar. Portanto, há comportamentos onde o civismo não está a ajudar a que se resolva o problema. E ainda hoje, antes de vir para aqui, estava a falar na Junta e estávamos a dizer que estamos aflitos porque as pessoas estão a receber e a comprar as coisas todas e estão a pôr o lixo em todo o lado. E não há meios nem dinheiro. Isso na rua, por exemplo, há números das câmaras de municipais que consigam dar vazão a esta quantidade de lixo que as pessoas põem indiscriminadamente, e as pessoas não se podem pensar que a partir do momento em que se livram do lixo o problema não é seu. O problema é seu. Se for depositado ilegalmente, deve ser punido e devem ser passadas as coimas, e que isso não seja utilizado como agora anda-se a perseguir as pessoas. Muito bem as pessoas que cumprem, e aquelas que devemos todos achar que todos aqueles que não cumprem devem de ser responsabilizados por essas situações. Fórum Lisboa, vamos ao fado, não é? Muito bem. O fado para os mais puristas é um fado-canção, digamos assim, da Carminho e do Caetano Veloso, lançado não é? Muito recentemente, há poucos meses, é Os Argonautas, é uma canção escrita por Caetano Veloso já em 1969, com alusão a um poema com o mesmo nome de Fernando Pessoa, e é uma canção, um fado-canção muito bonito. Muito bem, nós voltamos, temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, o programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. E viva o Porto, digo eu. Viva, viva. António. Barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco, meu coração. O Porto não navegar é preciso.